Buongiorno, Shanermi 251. Prosiga. Autorizzato 3280 São Paulo, teria a subida prevista? Eu tenho a subida prevista e já pago a cópia para o senhor. O senhor está ciente do NOTAM, do fechamento da pista 1028? Afirmativo, deve falar 17. Ciente. É, eu tenho sim a subida, mas só vou conferir certinho aqui, porque na, o senhor vai decolar da 17. Daqui a pouco eu já te pago, tá ok? A cópia. Mas dá mais um minutinho, tá ok? Ok. Santana 6251, pronto para copiar? Na escuta, 5-1. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, a rota será Upper Zulu 10, após a posição Mudra, Mike Uniforme Delta Lima Alfa, após Upper Zulu 14, a posição Mia, Mike India Alfa, após Upper Zulu 44 e após conforme a rota do plano de voo. A decolagem será da pista 17, com a primeira curva à direita, a subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5017 é o código, 1935 é o controle. 360, Upper Zulu 10, após até Mudla, Upper Zulu 4 até Mia, Upper Zulu 44 após derrota, decola 17 à direita, da El, Leda, Bridge. 5017, transponte 1935, controle 6251. 6251, no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamada. Rocha, né, 62. Recordo para o Flex na meta. Autorizado, Chantrey, Michi Taxi. Para o táxi, 62 Cono 93 a bordo, Galeão. Queria informar a autonomia, por favor? 4 horas. Táxi autorizado via Lima e ingressar direto via Cabeceira 35, não tenho tráfego nenhum a reportar no momento. E me reporte alinhado na 17, pronto para decolagem. Lima, cabeceira 35, departamento 17, alinhado. Obrigado. Alexandre, bom dia, azul 4177, ciente da Gol, 23360 Vitória. Só para pequena confirmação aqui, foi decolada 17, não é mesmo? Mantido. Então, tá autorizado Vitória, nível de voo 360, via Peruísque 50. A subida será da El Leda Eudes, com a primeira curva à direita, ponto de decolagem, cabeceira 17. Código transponder 5022 e o controle em 1935. Autorizado para Vitória, decolando no frente da El Leda Eudes na saída 5022 por transponder 1935. Tá correto, 4177, chama para pushback acionamento.